viajar, ir além das letras das canções. É música no ar, um sonho. Cada acorde me faz lembrar você, dádiva de Deus. Eu queria ter sua voz num violão pra te ouvir, meu bem, nas notas das canções, fazer suar o teu sorriso no meu coração. Tocar uma sinfonia linda, onde o amor não tem medida. Cada acorde vai dizer te amo. Vou tocar uma sinfonia antiga, onde o autor da vida assina. Cada acorde vai dizer a voz no violão pra te ouvir, meu bem, nas notas das canções, fazer soar o teu.